quero ser filho do meu pai, da minha mãe, com meus irmãos. Quem me acompanha amará ele de todo o meu coração, seguindo nesta estrada com a verdade na mão. Eu quero ser filho do meu pai, da minha mãe, com meus irmãos. Quem me acompanha amará ele de todo o meu coração, seguindo nesta estrada.